Afirmo, 1096, Vitor Rio de Juliette. Afirmo, 1096, Vitor Rio de Juliette. Vitor Rio de Juliette, mais um 360 para vista. Pela nossa apresentação, você está ligeiramente à direita do locutor, viu? Sim. Corrigi 90 pela direita aqui, o 1146. Eu te informei e estabilizei. Chanel 6315, inicia a opção para aproximar de 1709. Nós. É prática que procede agora mantendo 1710. Alinhar e manter pista no zero. Prepare-se para a decolagem imediata, ok? Vou chamar 6141 ILS 7 milhas, 7 terceira. 6141 do Oxoné, continue a aproximação, aguarde pista livre. Pode. 0140, 02 na porta. Uniforme, sob condições visuais, 710, ajuste 1016, efetue o cruzamento do gestão 10 entre Ituna e Simbra, reporte visual que ainda com a pouso. E é, você para lá, para a pouso, para lá, para a pouso. Índia Juliette. Próxima navegação para o da rotatória, sob condições, né? Para o da rotatória ideal seria... 1-0-5. Juliette, Quebec, tudo para as instruções de 3, Champagne, 1-1-8, decimal 9-5. Quebec, tudo. Todo informador, só passando o Juliette, Quebec, tudo. Papá Romeu, Romeu, Trato Leste, contato radar, sobre 2-0-0. Direto Coral. 0-0 na Prole Coral, no meio para a Ele é pra voz que eu confio na saída Arco ou Coral? Apagação 1 ou transição Coral? É 3-1-5, estabilizado. Chanel é 3-1-5, se a gente complete a aproximação, Champagne 1-1-8, decimal 9-5. Forma tráfego posição de 2 horas, 2 milhas com deslocamento norte. Mantendo 500 pés a helicóptero na interferência de sua aproximação. 3-1-5, obrigado, 3-1-5, uma batalha. Pista 10, vento no seco 0 graus, 109. Eu recuso 10, 141. O 20, decolado aos 39, controle no 20, décima 8, boa viagem. Agora, obrigado por ter visto. Visual coxa reta, faz a passagem que autoriza a alinhar e manter? Negativo, mantém a posição. Mantém a posição, tá bom. Juliette Quebec Kilo, autoriza. Juliette Quebec Kilo, 3360 com curva pela esquerda, reporte 9, final 97. Negativo, 360. Boa tarde, Oxenay 6315, vai estralar. 315 para Oxenay, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, vai dar. Dado acionamento, chame táxi, voltando Mike, bravo uniforme. Só está mantendo 1500 pés, ajuste em cima do 1-0 no meio. Tráfego único no setor. Pulando para a feira de Santana, mantendo 25010, Papa Alfa 30, está afastado 15 milhas da sua aeronave, com a direita. de Matapá, vai... Segue direto pra Serra da Macaco. Gente, tem frequência linda presente para a coordenação para o de Matapá. De 1 hora, 1 no 5 milhas, com rumo sudeste, mantendo 1.500 pés, um lado tráfego único no setor, com frequência livre da presença para a coordenação. Bom voo. Frequência da rádio feira, 1.31 decimal 3. Decolado aos 45, controle Salvador 120, décima 8, boa viagem. 120, décima 8, boa, 952. Salvador Mamute 52, decolado perfil Coral no Bravo. Já tiveram na área mundial? Mamute 52, decolado perfil da Coral no Bravo. 0704, contato radar, sobre 080, direto coral. 52, boa, direto coral. Romeu Juliette, no solo 47, autorizado 180, reporte livrando para estrada aí. Mike Bravo Uniforme, autorizado em ingresso Pichão 97, saiu do Vitor Lindia Juliette até a cabeceira 97, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Ali 4422, direto para 2006, autorizado aproximação e alerta que seu informe sobre os ares. Autorizado, filha para 2006, autorizado e alerta. Direto para 0, autorizado com ajuste. Ajuste na 0 no meia. Na 0 no meia, grata azul 4422. Palme Romeu Bravo, Oscar, controle. Romeu Bravo, Oscar, está na escuta do controle? Tendo Mike Bravo Uniforme, decolado 5 horas, chama o controle, Salvador 1, 20, 28. 2-0, Salvador, 8 graus, Bravo Uniforme. Sou Salvador, boa tarde, portal Mike Bravo Uniforme, decolado 7, pesquisa A, Boruna. Portal Mike Bravo Uniforme, contato radar, 26 da Boruna, nível 160. 160 de A, Boruna, Bravo Uniforme. Para 3 metros, calculadas de restrições de altitude na chegada. Ajuste 1-0 no meio. Direita 240. Afirmativo, direita 240, Bravo Uniforme. reta, operação radar para evitar restrições de altitude na subida. Com a direita na prova 240, seu limite é cruzar o nível 080, Mike Bravo no Fórum. Bravo no Fórum, direita 240, limitado pelo nível 080, Bravo no Fórum. Correto, continue subindo para o nível 60, Mike Bravo no Fórum. No Fórum, grato. Pastor 20, prossiga. É, o Pastor 20 está cruzando o 70. É, poderia coordenar direto para a vela ou está se coordenando direto com o JPM? O Pastor 20 está cruzando a divisão no 70, coordenando o destino com o NF0 nos canais previstos. Direito, mantenha chegada até livrar em altitude de tráfego ao seu direito. Mamute 5-2, vem direto coral. Capitão Mike Bravo Uniforme, formação de tráfego 11 horas, 9 de milhas, como o Sudoeste, um Charlie 208 da Força Aérea, cruzando 055 em subida. Leste Perita, porém, não visual contrato, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, 7 mil sul de Salvador, ótima navegação na prova direta de Arbor. Direto Arbor, grato, Bravo Uniforme. Polo 008, desça para 2006, autorizada aproximação e ele é o seu que informe estabilizado. Azul 4422. Aposto para a descida. Telefone, código transpondo 0213. Tension 3805, mantenha ponto de espera. Numerático Winsk, autorizado a linha de manter sob 017, seu ajuste no 016. Atingindo o 060, pode subir para o 160, Bravo Uniforme? Autorizado, 160, Mike Bravo Uniforme. Quando possível, sua chamada de pouso. 1730, Sarita. 1730, sim, escutado. 2805, autorizado a linha de manter, por cima do aeroporto. Aeroporto 0732, por favor. Com 3805, decolagem autorizada para estação 0, vento 170 graus, 08 mais. 3703, 2 0. Gol 2008, boa tarde, continua a aproximação, vete pista livre. 2008. Bom, meu novo Andorética Whisky, decolada aos 5-9, chama o controle Salvador 1-2-0-2-1-8. 1-2-0-2-1-8, controle Salvador, na Lama 2-0-0-8, trata o avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento no meio, 0-0-0-8. Explica, pouso 1-0-0-0-0-0-0-0. 3-8-0-5, decolada aos 5-9, chama o controle Salvador 1-2-0-2-1-8. 2-0-8, obrigado, boa tarde. 3-0-0, boa tarde, sem identificação. 3-0 de chegada à mão, aposto para a vestida. A mão, resposta para a vestida, pode voar duas, você vai se apresentar? Inicialmente, mantém chegada à mão, o 2-0-3-0 e aguarde. É, nome de alvo, 2-0-3-0. Esse mantém a nível 1-0-0, passaria do 2-2-3-0. Ajuste no terminal 1-0-1-6. 1-0-1-6. Apatão Goa, escova o telefone, desce para 4-1-6. Ajuste permanece no 0-1-6. 4-1-0-1-6, pode voar só por ele. Autorizado, toque a escova o telefone. Patrônio Salvador, tá 3805, decolou no seu escudo. 3805, contato radar, segundo a via produção, voando nível 340. E a saída, a proximidade vai direto líder? Aguarde, são 3805. Repassando mais tarde no fone, passando agora 120, falando 60, quando se visita mais tarde, se foi cancelamento, se visita bateu ao atingir 1-4-5. Gente, mas é novo e uniforme com um instrumento cancelado 1701, mantenha sem jogo de luzes, ordens 1-4-5, direto e Piaú. Gato, ótimo, já passei 1-4-5, direto e Piaú, bravo no porto. Controle Salvador, boa tarde, Tata Romero, na melhor crise, decolagem. Decolada a cabeceira 1-7, com o meu pé, excluindo a chefe. Tata Romero, novembro, com o uísque, mantenha sem regra de luzes, ordens, meu pé, excluindo a chefe. Corregador 008, 1002, 0GTC, chama agora 1-2-1-2-1, controle 7. 2-1-9, já controle 5, a partir de 60 milhas da terminal de Salvador é estatório Alfa na Recife. Ele mantém no máximo 1-2-5. Estimativa, agora nós temos 2-5, está agora atingindo 3-0, vou descer para 1-2-5, gravei no carro. Correto, 1-2-5. 3-2-0-5, autorizado, leva. Beleza, 3-2-0-5, pode ir contra a Mótima? Aguarde. Obrigado. Número 2 na aproximação, inicia redução de velocidade para 2-1-0-1. Fomos, operação na frente, se para o localizador, sua esquerda para 135, direita para 3-1-3. Sabe de 2-2-3-0, já utilizado nível 080. 080. Da linha de Nicolás, sistema 0, canto 170 graus, 079. Nicolás, em 19, 02. Ajuste 1-0-6. Mas eu vou deixar só confirmar se chamado de pouso 1720 ou 1730. Agora a senhorita vai ser aos 1725. Sim, descobriu. Com isso, o plano Salvador-Salvador com limitações. Para o Vicente, confirma então seu chamado de pouso em Salvador. Sente copiado no 835 o pouso em Salvador. Sem identificação, autorizado de chegada Bonfim, esse mantém o nível 1-0-0 com o ideal de descida. Ajuste na terminal 1-0-1-6. Bom, se você for falando que a condição de manter a presente velocidade está próximo de Duna ou Simbra, para seu pensamento? Até Simbra. Veja. Mais que Romeu Alfa para o CIA. Silêncio, liberação na Chimpre Tax. Salvador 902, circulado, passando 1.800. Que Mercedes Colada 07, chama contravista da Zona 20-80, azul 9082. 2080, Zeta. Mantenha-se em regra de voo visual, 116, ajuste no terminal 10-15, mais home office. Azul 982, contato o radar, sobre a via saída Momo, transição Frutini, nível 190. Saída Momo, transição Frutini, nível 190, azul 902. Certo. 805, chame centro Recife, frequência 1-2-2-3-5, interna 1-2-3-8. 2-2-3-5-2-2-1-2-3-8-3-3-0-5, obrigado, boa tarde. Coronel 964, informação de tráfego 10-0-10-1000, como o posto. O Embraer 121, mantendo o nível 125. Embraer 6, controle. E agora passando o voo da Caixa Prévis com direção a Vera Cruz, mantendo o nível 126, não está na escuta de controle. Ação de escutarizar os frequência livre para a auto-coordenação com os tráfegos locais. Ação 902, eu vou direto para o Momo. Direto Momo, 902. Passarinho 2230, desço para 4.000, pois. 4.000, 2230. 1964, desço mantendo 2050. Uniforme sem frequência livre para auto-coordenação e informação de voo alerta com centro Recife na frequência 1-2-8 e alterna na 35-3. Centro de controle para a Pouso Salvador, a partir de 1-7-0-9 e ele é 7-6 para pista na 0, operando 100 voz. Afirmativo, Gona 964, mantenha a via chegada, agora autorização para final grado. Alça do uniforme, desça para 2.000, autorizada aproximação e ele é 78, sem voo, alta, forma estabilizada. 2.000, vai voltar estabilizada. Como que o senhor direto, o coordenado direto fala, posso, por favor? Entrar por exemplo, aproximação para o Sistema Norte de Salvador, aguarde e superar em altitude 9082. Pode ela? 1-8-5, desço, mantenho o nível 060. 060-1-8-5, pode confirmar, é o IRS que eu tenho ou o Sassinho IRS? O procedimento em uso é o IRS, é o que eu tenho em live. Sim, acho que foi isso que está mais de nada. A gente mantém a via chegada e a autorização para assinar a RNAV, zona 85. Mantenha a descida via até o zona 60, aguardando a autorização da RNAV, zona 85. Zona 964, redução de velocidade, 2209, número 3, na aproximação. Saliva 2230, segue tráfego agora a posição de 1-0, zona 3000, meio de rumo, o Charlie 208, cruzando 3510 elecida. Assim, a gente tem 3.000, 2.000 indicados. Sem condição de reduzir para 2.00? Sem condição de reduzir até 1.70 ali. Ah, 1.90, tá bom, 2.30. 1.90. Como é que o meu alto associado agora em Salvador com 2.000? Cheque no equipamento, não recebo informação de altimetria, Michael Mota. Linha 4, desça para 4.000, pés. Juliette, decolada 1-1, chame o controle de Salvador 1-2-0, desce na 8. Ok, 208, muitas vezes o gás. Essa é a Torrada 54 milhas sudoeste de Salvador. Mantém nível 080, chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Este 52, esse radar encerrado 55 milhas sudoeste de Salvador. Chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Positivo, Mike Romeo Alfa. Mantenha para o de Guimarães abaixo da diferença de comunicações. Controle Salvador para passar com o Vitor Cezilhete, a coluna se escuta. Fazer 045 na proa de Terra, Vila Caíma. O Vitor e Juliette mantém suas regras de voo visual, 1 no meu país, no Rio de Janeiro. Bona viu, Vitor e Juliette, Rio de Janeiro. Bona 964, recuperação radar para sequenciamento, cruz esquerda na proa 020, tem como limite a magnética de Simbra 120. Autoridade de Vias, Bona 85, reporte ao término. Então, 3154, o seu limite passado, isso mantém nível 070, via chegada com a média 1, ajuste mais 0,5. 0,05 até o 070, via com a média 1. Alta Golfo uniforme estabilizou? Alta Golfo. Enxame por frequência 1, 8, 95, alta Golfo. Controle 3560, vê se mantém nível 080, via chegada para o médio 1, ajuste, chama 015. 080. Controle Salvador, só passando o filho Romeu Otto. Filho Romeu Otto, estacionado 2000, passando 02? Afirmo. Mantenha sem regras de voo visual, no 1506, voo direto para Ipe, para ingresso no corredor interlado. Filho Romeu Otto. Acha, mantém 2000. Telefone 0151, quilô meosta. 0151. Passarinho do 2230, ainda continua descida para 3 mil pés. Autorizado a aproximação e ele é certo, em forma estabilizada. Descendo inicialmente 3 mil, vai atingir. Quilô meosta, deixa e mantenha no meu pés. Descer 2000, está autorizado o LS ou mantém 3000 restrito? 2230 mantém 3000, está restrito. Mantém 3000 então. Sinal 6326, deixa mantém nível 090 na proa de OMED para interceptar via chegar. 3170 graus, 09 mais. FOS, a Golfo Fox. Inicialmente parte 3, acho que você me fala. Apoio. Quilo Romeu Oscar já atingiu o nome do país? Pega aqui o que é, Lita. Gente, qual o circuito que está para lá? Quilo Romeu Oscar, mantenha o nome do país na proa de Paris. Quilo 230, autorizado 2 mil pés em forma estabilizada. 2 mil, está estabilizado, 2230. 2230, completa a aproximação, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 2230, boa noite. 1964 para o localizador, curva direita para o 110, desça para 3.6, informe estabilizado. Comandante estabilizado, voo 964, está próximo. Aguarda, 2230. Se mantenha sem regra de voo visual, 3500 pés na proa do Ceasa. Desvio, pode falar 367. Correto, 19.000 de Salvador, voo em CV por 366, descida para 2.500 pés, voo 964. Descida para 2.500 pés, voo 964. Voo 964, acione identificação, vê se mantém o nível 100, via chegada para o médio 1. Já desviou, está atuando 367, ou com 185. Correto, com 185, desça para 4, meu país, na produção de Vitor 367, em redução de velocidade para 200 mais. Está imobilizado na sinal, flagrado para a pista 10, o gol 964. Pula 964, vá de transferência de comunicações. Boa tarde. Controle 9, meu alfa na conta, né, irmã? Aí com meu alfa chama tudo, frequência 198, decimal 95. Azul 0082, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 52545, 9.05. 3154, chame sinal Salvador, frequência 199.8. 3560, chame sinal Salvador, frequência 199.8. 6326, chame sinal Salvador, frequência 199.8. 1908, vantagem, tanto 40 para o 0. Romeo Oscar, mantém a prova de Paris, para ingresso no corredor isolado. Meu nome chama o controle. Entre 560, deixa manter 080. Entre os 154, nós cobre controle? Entre os 154, isso para nível de voo 050. 050, pode confirmar o nível de voo? 0, 0, 2, 2, 3, 0. 1, 0, 1, 5, no ajuste. 5, drive. serve por 366 para sinal RENAD, direto para 2500, tem informa estabilizada. Pode SAP, serve para 366, RENAD para parede estabilizada, 2500, agora é 0116. Bravo Flu Índia, desce em condições de visuais para o Unumi 506 na produciada. Ajuste na terminal na 095, reporte visual para o campo. Unumi 506 produciada com a 095, considerar quando visual com o campo, Bravo Flu Índia. Passou 366 na final, estabilizado visual, 185. 185, chame para Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, boa tarde, 185. Hora, 9 milhas, cruzando nível 050 e acima. É, a mesma 3 na meia, sim, a 35 mais 0. Pode ir. Ingressado no 97, inicialmente o alívio 360 pela esquerda e chama o nome final, 97. Sobre a remata, Lita. Você mantém a 4.6, ajuste no 096. 4.6, 3.6, 3.6. 326, esquerda por uma 350. Esquerda 3, 15, aguarda na localização 8. 1164, traço do seu preço de 4 milhas e 6. Correção, você comilha na sua posição é uma hora. Deixa uma ligação, vou na produção Vitor 366 agora. Vou usar 4. Sétima, tenta isso. É 326 reduza, para 2 anos. Esquerda na proa 390. Esquerda 290, 6360. 2197. Eu tenho o nível 070 inicialmente. 070 inicialmente, voo 964. Tem ativo. Tem tráfego nessa posição 10 horas, vai cruzar a contorno 12 horas, está cruzando 7976, vai descer até o 070. Minha 4 observando o tráfego para a descida do 070. Ativo. Para 200 mais. 200. 6-0, chama o controle. 1-3. 0-8, de cedo, são 180 mais. Efeito, 2-0-8, mais. Estimativo. 3560, reduzindo para 1809. Correto, então 3560, desça para 2500 pés, então passando 3,66 estabilizado. Tráfego da companhia agora passando 3,66, cruzando 3,000 pés de vestida. Informará estabilizado 3,66, 3560, reduzindo. Então 3560 estabilizou. Estabilizou agora. Emissor de frequência 1-8, decimal 95. Retrovisão, oficial. 3660, tráfego da companhia com 200 de grau, speed e reto. Reduzido, 3560. Esquecido, 2510, ajuste no 015. Outro lado lá na posição, 3660. Obrigado, com 0095, controlando 3660. Direita, Fox, chamou a 2219. Direita, Fox, chamou a 2019. Eu liga tudo para o senhor Alfa. Afirma que o Lama Lógica. Diretor, 6.7. Vento, 0 graus, 0.9. Certo, liga tudo para o senhor Alfa. 3.154, continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso. Aguardando, 3.154. Breve, foi isso. Gente, está na frequência do controle, fala para regresso do Salvador. Salvador, gol 1964. Gol 1964, mantém a produção Victor 366, 12 para 2506, informe estabilizado na final errada. Bem, vai chamar estabilizado, essa licença na produção Victor 366, 1964. Gol 1964, inicie redução para 1809. Estabilizado. Na 3560, chame pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. 295. 1164, copiou a redução de velocidade? Está reduzido agora, 189, 1164, está com o tráfego de queda. Correto, 1-2-3-2-0, agora passando 366, com 1-8-0 de grau, speed em redução. Observar o tráfego, prosseguir com o número 2. Prosseguir. E a próxima casa tem o campo à vista. Bravo que o Índia para ingresso no circuito de tráfego, chame pelo Salvador, frequência 198, no sumar 95, Bravo que o Índia. Torre 1895, Bravo do Índia. Ali a próxima que eu percebo 10 minutos à frente, cruza 4.800 bens. Continuando em cima até 25.006, ajuste no 05, chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 863.26. 608.63.26, como é que é? Para 1-1-7, Bravo que o Índia, vai destruir o site do seguinte sinal 7. Esse está disparando 1.000 pés e encerra sobre a Seasa, Bravo que o Índia. Com curvas pela esquerda. Curvas pela esquerda, entendido. Fome, Bravo, Lima, Papá, prossiga. Qual o destino, Bravo, Lima, Papá? A gente tem condição de dizer o nome da localidade ou qual a localidade próxima fica? Dá uma telegrama ao seu destino? Forte, Interlagos e após Caixa Prévia. Gente, Bravo Lima, Papá, mantém coisa forte no meu país, na escuta do controle do Salvador. Ajuste 905. Ok, Fox, chamando 2019. Fox agora, 209, o 3054. Salvador, 1164, aproximação. Então 3560, pouso autorizado, pistola 0, vento 960, grau 08-2. Reposta 3560. Gol 964, continua para a destinação número 2 para o pouso, ajuste na 0 no 5. Continue e aguarda. O Bravo que nem autorizado o final da 97 vai ver nos telefones. Autorizado o final da 97. Torre Salvador, o azul 2714, troco de ponto de espera da Mugano, onde vai mudar a relação? A gente mantém a posição onde 2714. Batendo. Bravo Lima, passar na escuridão do controle. Já me deu pé? Setor Norte, não tem no meu pé, já não está com a 3-4. Melhor que fica a sua aproximação. Continue agora, deixa o site do povo. Ok, se aí estão observando aqui, está no... na telinha. Negativo, após o corredor forte, vem ingressar no corredor Interlagos. Vai passar pelo setor norte do campo e após o corredor Interlagos vai engrossar no Vera Cruz e após Vera Cruz, Caixa Prego. Bravo Leão, papá. Júnior Iberô, já está com o Eco, na 2-1-2-1-1-1. 1-1-1-4, sou autorizado, sistema 0, 0-1-1-0, grau 0-8-1. Eu não posso saber, gol 1-1-4. novamente após o período da prosseguir para o pátio? Prosseguirá para a mata, senhora. Desculpa. Na minha 326, chame tudo de frequência 198 do sinal 95. Eu vou deixar 326, 4 para o 326. Gente, o Xanema 326, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste na 015. Guardando. Julio, você tem 1000, prossegue visão, instrumento para todo. Gente, se a minha identificação vem na Prodiamant e você mantém nível 080, ajuste 1015. Excelente, tráfego ajustado, vento 180 graus 08 nós. Pouso autorizado, pista 17, 20 reduções. Afirmativo, já está na curta final da 17, pouso autorizado, bravo Cilindro. Sente o azul, mantenha ponto de espera. Acesso. Pule uma papã, faça um cheque no equipamento. Não receba o modo alfa nem chave. Meia 4, lança os 33, libera a direita, via taxi, Fox, chame 121, do sinal 9. Fox 1219, o nome é 64. Xanemé 326, vento 180 graus, 07 nós, pista livre, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado no 06320. Bravo Lima Papá, tente o cheque no equipamento, posição normal, normal, sendo Bahia e Aiden, o Bravo Lima Papá. Uniforme de monótico para o seguinte. Quero bravo que o Índio não são os 3-5, libera a esquerda, viu, Taxi e Quebec. Quero dizer que será que eles vão descobrir o seguinte aberto. Radar 5-2 milhas a norte de Salvador. Radial 3-4-7, cruzando 4000 país. Vai subir até qual nível? Ao 347, rumo oeste, cruzando 3900 pés. Agora, no momento, 3900. Para manter o seu tom em sobrevoo, gente, o Lima Romeo Oscar, a CN código 0155, 0155. Correto, Lima Romeo Oscar.